O assunto a ser colocado aqui hoje é crise de valores na sociedade. O que é uma crise de valores? Em primeiro lugar, o que é o valor? O valor que a gente quer colocar aqui é um valor ético, um valor moral, não é um valor em grana, não é um valor em capital, não tem nada a ver disso. Crise de valores na nossa sociedade. Na verdade, a gente tem que buscar um pouquinho na história, né? Que sempre aconteceram certas épocas de nossa civilização, tanto na Idade Antiga como na Idade Média e depois a Moderna, fatos, pequenos momentos dessa história em que houveram crises de valores. O que é uma crise de valor? É quando se inverte os valores. Quando a gente sabe, através de nossos pais, de nossos avós, de pessoas mais antigas, de que o certo é o certo, de que o certo é ser honesto, que o certo é pagar quando se deve, que o certo é respeitar as pessoas mais velhas, que o honesto é devolver aquilo que se encontrou, é não roubar, é não piratear, que o certo não é ser receptor de coisas roubadas. Bom, isso é um valor ético considerado certo. O problema é que hoje existe uma crise de valores em que o certo se tornou o errado. Que hoje se fala muito das pessoas que tentam fazer aquilo que é certo, aquilo que está dentro, de repente, às vezes, dentro de nossa capacidade ética e moral, mas que nós somos taxados, às vezes, de otários, somos taxados de idiotas, porque nós não fazemos que nem os outros, porque nós não agimos que nem os outros, porque nós tentamos agir de forma correta. Existiu lá na década de 70, isso aí foi mais ou menos o início de uma grande crise de valores que aconteceu na nossa sociedade. Começou a se falar muito naquela questão de se levar vantagem em tudo. Em tudo tem que se levar vantagem. Então tinha lá um ex-jogador de futebol, que jogou na seleção brasileira, e que ele fazia propaganda de um cigarro, de uma marca de cigarro, e ele dizia assim: fume esse cigarro tal, não vou falar o nome para não fazer propaganda, porque você fumando esse cigarro, você vai levar vantagem. E eu gosto de levar vantagem em tudo. Desde aquela época lá, né, a lei de Gerson, pronto, todo mundo sabe, a lei de Gerson, levar vantagem em tudo. Daí para cá, até mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, realmente houve uma grande crise de valores. Mais ou menos comparada a uma grande crise de valores que aconteceu lá na época dos romanos, que não existia uma lei, que não existia, digamos assim, algo que se pudesse falar de ético, de moral. Nós não estamos aqui querendo falar da moral religiosa, não. Nós estamos aqui tentando falar da ética, da moral, daquilo que é correto, daquilo que a nossa consciência nos diz o que é certo e o que é errado. Nós sabemos que nós nascemos certos. O problema é que nós somos desviados, muitas vezes, por pessoas ou por uma sociedade que distorce os valores do jeito que está acontecendo hoje. Hoje, é normal, seria normal, seria ético, seria ter um valor em si, tu respeitar uma fila, sabendo que as pessoas mais velhas, elas são sempre em primeiro lugar. Tem pessoas que não respeitam. Hoje é certo tu ter um valor moral, ético, de que se tem uma faixa de segurança, tu tá de carro, tu tem que parar o carro para atravessar o pedestre. Hoje é certo que se tu tá indo daqui a Caxias, existe um limite de velocidade que deve ser respeitado. Quem que respeita? Nem eu. É certo. Se nós tirássemos É só um exemplo. Se nós simplesmente tirássemos todas essas leis de limite de velocidade, essas leis de todas essas leis que fazem com que a gente caminhe num caminho correto, num caminho aonde nos leva um pouquinho mais perto dos valores certos, vocês já imaginaram se não existissem essas leis no papel e se não tivéssemos que botar a mão no bolso, isto é, tirar o dinheiro para pagar as multas? Vocês entenderam aquilo que eu quis dizer? Se não existissem essas leis que nos obrigam, se não existissem essas leis que nos obrigam a ir no caminho certo, a lei que está escrita, que tem o juiz lá, vai dizer, tu ultrapassou os 80, 90, vai ter que fazer reciclagem de carteira de motorista, e lá vai ter um professor, vai te mostrar um monte de acidente de automóvel, vai mostrar um monte de gente retalhada por causa da alta velocidade. Será que existiria realmente respeito se nós não tivéssemos essas repressões, essa repressão para que a gente andasse no rumo certo? Então, fica aqui a tentativa de uma reflexão sobre os atuais valores da nossa sociedade. Existe, sim, eu acredito, de uns 10 anos para cá, uma retomada de valores. Com essa, eu acredito que até 10 anos atrás, mais ou menos, a gente vivia naquilo que na filosofia dá para falar um verdadeiro niilismo, que era uma total derrocada de todos os valores éticos e morais. Porque realmente, até uns 10, 12 anos atrás, na questão política, na questão social, era um Deus nos acuda. A gente está vendo agora, de uns 4, 5 anos para cá, que algo está mudando. Existe aquela gurizada nova lá, nos altos comandos lá, jurídicos, sociais, em locais onde eles tomam poder. É gurizada lá de 24, 25 anos, que estão, sim, resolvendo o problema, sim. Que estão, sim, botando gente na cadeia, gente que a gente nunca imaginava que um dia fosse ser preso ou que fosse ser, pelo menos, autuado ou acusado criminalmente. Existe, sim, uma melhora nessa tentativa de, digamos assim, ver que os valores da honestidade, da integridade, da moralidade, daquilo que é certo, daquilo que é correto, daquilo que é justo, coerente, sensato, está, sim, mudando um pouquinho. Vai demorar? Vai demorar. Vai demorar. Demora bastante. Às vezes 3, 4, 5 gerações. Porque até o momento em que qualquer um de nós chegar aí na rua e comprar um CD pirata, você está colaborando para que a crise de valores ela não seja mudada. A crise de valores ela tem que totalmente fazer novamente uma reinvenção, de fazer com que aquilo que uma vez era certo continue hoje sendo certo. Aquilo que nossos avós, meu pai, meu avô, minha avó, passaram para nós. Aquilo que nossos familiares passaram para nós. Aquelas ideias do que é certo. Aquelas ideias do que é certo, do que é correto. Então, todo o planeta está passando por uma certa crise de valores. O Brasil, de certa forma, não está tão ruim se a gente vai comparar com uma crise de valores, por exemplo, se a gente vai hoje acompanhar, perdoe-me, mas eu tenho que falar, se a gente vai acompanhar hoje as eleições norte-americanas, meu Deus do céu, eu prefiro o Brasil. Eu prefiro o Brasil. Sem querer falar mal de ninguém, sem querer justificar nada, mas a crise de valores hoje uma eleição americana não, não, ela está totalmente abaixo do nível do mais baixo que pode existir. Então, o Brasil, nesse ponto aí, eu acredito que, pelo menos, estão se falando verdades aqui que antes nunca havia sido faladas. E quanto a essa questão, né, de se levar sempre vantagem em tudo, ora, não é sempre que a gente consegue levar vantagem em tudo. Se nós formos comerciantes, nós temos que viver e deixar que os outros vivam. Se nós formos qualquer outro tipo de profissão, a gente tem, claro, que ganhar o que é o nosso salário justo, aquilo que é certo, mas deixar os outros viver. Deixar as outras pessoas viverem também, sem exploração, sem, digamos assim, aquilo que se chamava, chama-se, né, nos altos escalões lá da política, de superfaturamento. Quer dizer, é uma vergonha isso aí, né? Então, o que nós, dentro de uma casa espírita, né? A gente fica falando isso aqui que não teria nada a ver com o espiritismo, mas como isso aí é uma questão social, e toda questão social tem muito a ver, sim, com o espiritismo, ora, nós aqui de uma casa espírita, nós temos que, pelo menos, não quem está aqui na frente, mas todos que vêm aqui, pelo menos sermos exemplos, né? Exemplos vivos de tentarmos, pelo menos, todos os dias, quando nós colocarmos a nossa cabeça no travesseiro e formos dormir, pelo menos ter a consciência de dizer assim, bom, hoje eu acho que eu não agredi, eu não inverti nenhum valor ético, nenhum valor moral, eu não ofendi ninguém, eu não passei para trás ninguém, hoje eu tentei ser um cidadão honesto, um cidadão íntegro, integridade. A integridade ética, integridade moral, é aquilo que já quase não existia mais, até um tempo atrás, por causa dessa crise de valores, né? Então, fica aqui uma reflexão, para que a gente não fica só aqui nessa conversa sobre essa questão de valores, mas que a gente leve para casa, que a gente vá pesquisar e que a gente perceba o quanto é que nós podemos fazer todos os dias para melhorarmos, para reinventarmos novamente, né, os valores. Que um dia a gente consiga vir aqui e falar valores sociais, sem a crise, só os valores. Obrigado.